Alô, TAM 3171 para o táxi, POB 206, 3 horas e 59, alterna com 5. TAM 3171, táxi direita via Índia, ponto de espera F1 no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 9, bom voo. Ajuste no 09, autorizado via Índia, no ponto de espera torre 895, TAM 3171, bom dia. TAM 3171 no ponto de espera pronto. TAM 71, autorizado a linha de decolar, pista 10, Metcalfe. Autorizado a linha em decolar, 10, TAM 3171. 3071, decolou 5 horas, chama no 20, decimal 8, morro. 208, obrigado, bom dia, tá 3071. Controle Salvador, bom dia, tá 3171. Direto 3171, contato radar, silotronizou 0, autorizado direto letal. Quer confirmar o nível? Nível 320. 320, direto letal, tá 3171. Alfa, Yankee Alfa. Alfa, Yankee Alfa, bom dia pra Cília. Muito bom dia, Alfa, Yankee Alfa, solicitando autorização de rebote do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 03. Cília, fazendo isso do rebote, repasse para ingresso no Pátio Principal. Demorar para ingressar no Pátio Principal, Alfa, Yankee Alfa. para Recife na frequência 133. Quero confirmar a mensagem, tá? 3171. Termin Recife, frequência 13395 e secundária 13325. 3395, 3385, tá? 3171, obrigado, Matheus. Solo, Alfa Yankee Alfa, na saída do Pátio 3, pronto para ingressar no Pátio 1, na posição 03. Autorizando o Alexandre, pronto para o táxi. Solo, Alfa Yankee Alfa, na saída do Pátio 3, pronto para ingressar no Pátio 1, na posição 03. Afirma, autorizado até o portão 3. Autorizado, informando a terra, obrigado. Alô Salvador, bom dia, vou no 961, informação hotel, Ponto Galeão. 961, bom dia, Galeão, nível 660 autorizado. Decolagem da 1-0, curva direita, subida da Euleda Motiva, via Considere. Subida da Euleda, depois direto Irume. Via Irume, Bernabembro 857, até Mous. 5140, transponder, controle 120, sistema 8. Cliente, autorizado 360 para o Galeão, decolando da 10, curva direita, da Euleda, Bernabembro 857, Mous. Transponder 540. Controle 208, com o 961, está na 9. 61 no protegimento correto, sempre pronto para o pushback acionamento. Solo, Alfa e Anti-Alfa, formando o teste do rebote, parte 1, posição 03. Grato por você. Bom dia. Condor de Salvador, TAM 3501, bom dia. 01, acione identificação, desça para o nível 050 na PRO de ITAP para a chegada a Mari. PRO de ITAP, chegada a Mari, TAM 3501. Apoio em ambulância da Infraero do Sol. Tá 3501, pode confirmar? Eu solicito apoio de ambulância no Sol. Afirmativo, tá 3501. Já estamos providenciando. Ou 9916, bom dia, sem medo. Seu pé na chegada bom, que o ajuste no 019. 19, chegada bom, tá? dia, prossiga. Solicito autorização para fazer isso, motores, na posição 4, Romeu, parte 3, 5 minutos, marcha lenta. Está coordenado bem ferro? Sim, coordenado. Baixa o término. O 01 está reautorizado, descida para 2.000 pés, posição 019. Aguarda direto final para o localizador. 2.000, aguarda vetores, o TAM 3501. O 01 está sob vetoração, curva direita agora no pronto 330, seu limite ao localizador. 330, limite ao LOC, TAM 3501. O PES Gol 9916, o ajuste no 019. Foi bloqueado. 4.000, o ajuste no 019, Gol 9916. 4.000, 1.019. Isso, 0101 para o localizador, curva à direita para a 040, está autorizado a sinal de ILS. 040 autorizado a sinal de ILS, tá, 3501. Estabilizou 3501. Sete completa final, chame a torre Salvador 11895, tamo pouso, tá 3501. 1895, obrigado pela colaboração, 3501. Sou 99196, autorizado a final do procedimento, desça para 2000, informe estabilizado. Salvador, estaciona 6225, cortando identificação, desça para 4000 com ajuste 10119, chegada bomba. Bruno, solo as 2-2, chame no 2-1 da cima 9, solo. 2-1-9, obrigado. Paulo Salvador, tá 3501, bom dia. 3501, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, tá 3501. Para o táxi voo no 961, tem 153 a bordo, 3:19, alternando com o Fisch. Será o 9972, aciona de identificação, chegada a margem, desça para o nível 050. Onde 961, aeronave já passando através do 62, após autorizado via PAT, Índia, você espera Torre 1 ou 8, desse 95, a gente na 09, bom voo. Ciente, PAT, Índia, ponte espera 295, 19 na Justo, 961, bom dia. Bom dia, completa final, chame a 2, Salvador, 118, 95. 296, já. 6225, autorizado o final do procedimento, desça para 2000, informe estabilizado. Erro meia avistada, vento 260 graus com 3 nós, todos autorizados, pista no zero. Salvador, bom dia, vou na 961, tá aproximando, não espera, pronto. Segura 961, precisou algum tráfego nacional? Só. É um Boeing da companhia. Mantenha o ponto de espera e após a passagem do mesmo autorizado ele LMT. Sim, após ali mantenha o 91. Também a sala 29, chamando 29 no final da sala. 29, obrigado. 1961 autorizado, uma linha de decolar pista no zero. Vento 280 graus com 039. Bom dia, táxi de Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, obrigado. Será o 9972, vista para 12 minutos. Tome estabilizador, ajuste no 019. Desenho da temperatura 1000 no 019. Controle de Salvador, gol 961, passa 2 mil pés, radar 1. Gol 961, contato radar, gol para o nível 360, autorizado Leda. Quem sabe é 360, direto Leda, gol 961, obrigado. 9, 6, 2, 2, 5. 225, passa noturna, completa final, chama 2, Salvador, 1, 1, 8, decimal 9, 5. 2, 9, 5. Tchau, redução para aproximação, informe estabilizado. Salvador, Chanel 6225, 2, 400, 3, 4. Chanel 6225, avistado. Vento 270 graus com 4 nós, puro autorizado, pista 190. Pista parcialmente molhada. Reduza para aproximação, informe estabilizado, Sideral 9972. Correio 5973, acione a identificação, vou direto do Duna, desça para 3.000 pés com ajuste na 019. Federal 9972, chame a Torre Salvador, 1, 1, 8, decimal 9, 5. 1, 8, 9, 5, bom dia. Salvador, bom dia, Federal 9972, estabilizado. Bom dia, Federal. Continue a aproximação, aguarde pista livre. Vento 2, 80 graus com 02 nós. Pista parcialmente parada. Estou no 961, chame agora Recife, frequência 1-33-95 e secundária 1-33-25. 1-33-95, 1-33-25, 961, bom dia. Salvador é 6225. Chame 6225, bom dia, táxi via Alfa, Juliette, portão 1-1. Alfa, Juliette. Informação, hotel. Sou 1093, acione identificação, chegada bom, direita para 4000 pés com ajuste no 019. 4000 na bomba. Sou 1759, acione identificação, chegada bom, desça para 5000 pés, o ajuste no 019. Pro 019, 5000 na bomba, 1759. Rio 5973, autorizado ao final do procedimento, desça para 2000 pés, informe estabilizado. Zero Chicago 6570, acione identificação, voe direto ITAP, desça para o nível 050. Rio 9811, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. 060, chegada Mari, 9811. Responder, controle 120.8. Carla, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Após Elefa, Eco Lima, Eco Fox Alfa. Bom dia, táxi autorizado via Alfa Kilo Pátio 3, seleção indicada é 4 Lima. Alfa Kilo Pátio 3, 4 Lima, posição federal. Ou no 093, reduz a velocidade para 2309. 7093, vai reduzindo. Ou no 759, reduza para 2509. Reduzindo 250, 759. 1093, controle. Proceda. Seiva Duna da presente para o número 1. Aí eu vou ter que acelerar. Autorizado acelerar, descendo para 2.000 pés, direto Duna. Informe estabilizado, o gol no 093. Gente, Duna direto vai informar. Feito 1-1, número 5 na aproximação, reduza para 2509. 2509. Afirmativo, número 5 na aproximação. 2509, aberto também. Completa final e chame a torre Salvador 118-95. 118-95, Salvador, bom dia, Rio 1903. Vento 260 graus com dois nós avistado, todo autorizado, pista 10, pista parcialmente molhada.